em viagem, a memória de noites sem fim. Thank you. assume a família quando deito esta mão. Não quero ler na Ishima Nani. Samba Shikara, ano ikoku no fune ni. No próximo Oriente, uma viagem sem regresso marcado. Thank you.